3601, dá presente, voe pro de Bridge. Bridge, tá 3601. Risquei aqui uniforme, responsabilidade da LF. Tá na live estabilizada, tio. Nossa intenção após o esquema, prosseguir para uma base de pela direita da volante. Copiado. Zero chame o centro Recife, a frequência 1251, alternativa 13325. Positivo, 1251, backup 13325, agora centro Recife, tá 360, obrigado, bom final de som, feriado. Amente. Complete aproximação, torre 18, meia dúzia, esquiante de fora. Trabalhando, senhor, bote. Tchê. Esquiante uniforme. Bom dia, o esquiante uniforme, prossiga. Estabilizar localizador, senhor, após o esquema, nossa intenção é curvar a esquerda para engraçar na base pela direita da volante. Ok, reporte no externo para a mudança de regras e o ajuste 10 no 2, o whisky aqui em fora. Ajustado no 0 no 2, whisky aqui em fora. Externo, cancelando o plano, prosseguir na esquerda para engraçar na base de direita da volante. Ciente, Yankee Uniforme, o plano cancelado ao 19, reporte autorizado à base da 17 e reporte na final. Boa tarde, senhor. base para final, trimar checado, whisky uniforme. Gente, whisky aqui em volta, tá ali gruposo, na 17. O vento é 120 graus, 5 nós. Uniforme. E o uniforme? Uniforme, gente. Ok, o whisky aqui uniforme, eu solo aos 23, qual o hangar que vai estacionar? Ok, tá autorizado o backtrack, táxi pela pista e até o pátio 5, tenha um bom dia. Comente. Bom dia, sou 417, a informação é autorização Vitória. Bom dia, 417 Azul, está autorizado Vitória, nível 360, via Peruísque 50. A decolagem da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Eudes, para interceptar Peruísque 50. O controle 119.35, acione 5526. Autorizada Vitória, 360, via Peruíche 50, decola da 10, saída da El, beleza, direto eu, intercepto via 935, o controle 5526, no transponder 41177. Azul 4177, correto, cotejamento e chame pronto para o pushback e acionamento. E gentileza, como recebe a frequência da torre? Alto e claro, senhor. É, com o diabo de fundo aqui. de algum áudio aberto. Mas tá alto, claro. Ok, 7. Salvador, bom dia, Oceaner 6251, tá no portão 11, pushback estacionamento? Autorizado, Oceaner 6251 e chame táxi. Camarada, Oceaner 6251. Doutor Salvador, 2-6251 para o táxi. 124 a bordo, 4 horas, alterna. Italiano. Cliente, Washington 6251, táxi pelo pátio e Índia. E chame no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. O ajuste é no 012. Pátio Índia, chama no ponto de espera da 10, 0012, Washington 6251. Bom dia, Oxenão 6251, está autorizado a minha ida colada 10, vento é 90 graus com 3 nós. São Salvador, jet 6749, solicita saída prevista para Guarulhos. 6749, saída Arbor com transição Elefa. Arbor, transição Elefa, 5744. Na 6251, decolado aos 39, chame o controle em 1935, boa viagem. 1935, bom dia, né? 62. Controle Salvador, bom dia, Oxenair 6251. Bom dia, Oxenair 6251, sublimação 360, saída da Vigilância. 360, da Vigilância, quando puder, aprode Bridge, por gentileza. Autorizado do Leda, 6251. Grato, Leda 6251.